prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais para um só olhar. É inspiração demais, é muita lira. Mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra negritude que faz sina. Senhora menina, menina senhora, me descontrolou. Ao expor seu lindo visual nesta retina, sua voz que o próprio canto encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. Que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. Aquele corpo inteiro me deixou cabreiro e esse instinto masculino vive a me cobrar. Me cobrar. Ah, se eu fosse o primeiro, segundos nem terceiros ocuparia o meu lugar. Meu lugar. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. É que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra Ângela. Eu prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais para um só olhar. É inspiração demais, é muita lira. Mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra negritude que faz sina. Senhora menina, menina senhora, me descontrolou. Ao expor seu lindo visual nesta retina, sua voz que o próprio canto encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro, lindo anjo, negra anjo.